Dias, a potência dos paredões. Oi, nego. E aí, sextou? Hoje tem, o boi tá off. Homem, chego já, viu? A noite tá chegando, sextou tem putaria. Black Friday de casada no meu cabaré tem todo dia. Oi, oi, oi, oi. Tem pus no paredão, tem rave na casa do boi. Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, depois do paredão tem rave na casa do boi. O boi tá off, novinha, o boi tá off, novinha. Boi tá off, novinha. Senta no colinho do pai e dá uma mexidinha. O boi tá off, novinha, o boi tá off, novinha. Senta no colinho do pai, dá uma mexidinha. Boi tá off, novinha, o boi tá off, novinha. Senta no colinho do pai, dá uma mexidinha. O boi tá off, novinha, o boi tá off, novinha. Senta no colinho do pai, dá uma mexidinha. Música do meu parceiro, Mano RB. É pra tocar nos paredões. Meu parceiro, Fabinho Radan. Vem pra roça, vem, vem, galo, vem, galo, vem. A noite tá chegando, sextou tem putaria. Black Friday de casada no meu cabaré tem todo dia. Oi, oi, oi, oi. Depois do paredão tem rave na casa do boi. Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Depois do paredão tem rave na casa do boi. O boi tá off, novinha. O boi tá off, novinha. Boi tá off, novinha. Senta no colinho do pai e dá uma mexidinha. O boi tá off, novinha. O boi tá off, novinha. Senta no colinho do pai, dá uma mexidinha. Boi tá off, novinha. O boi tá off, novinha. Senta no colinho do pai, dá uma mexidinha. O boi tá off, novinha. O boi tá off, novinha. Senta no colinho do pai, dá uma mexidinha. Conceito Divulgações. Vem pra roça, vem. Vem, calo, vem. Alô, Dantas, paredão.